santinho adorado. No mundo há tanto pecador, fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Fica com mais um pedido, faz queixa, paz e amor. Muito boa tarde a todos e a todas. Eu sou a Glória na Rádio Arco-Íris 96.2. Ora, sejam muito bem-vindos à minha emissão A Música da Glória, das 14 às 16. Ora, muito bem. E para quem está a tomar o seu café, um ótimo café. Para quem vai em viagem, uma ótima viagem. E para quem está a descansar, um ótimo descanso. Eu vou passar aqui umas musicazinhas para modo vocês darem um pezinho de dança aí em casa para alegrar a nossa tarde de 19 de julho de 2023. Assim é que é. Ora então, vamos dar início à minha emissão. Espero que esteja tudo bem desse lado. Quanto a mim, estou ótima. Ora então, vamos ficar com boa música portuguesa e até já. Piripiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripiripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Vá! Chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar. Só que ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois do tempo bebe e fica piradinha. Ela desce pro salto, a gatinha perde a linha. Piripiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripiripiripiripiradinha, tá doidona, fora da casinha. Ela não anda, ela desfila. Quando chega na festa, arrasa na pista. A galera olha, todo mundo quer pegar. Só que ela tá de boa, só querendo dançar. Mas depois do tempo bebe e fica piradinha. Ela desce do salto, a gatinha perde a linha. Piripiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripiripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Piripiripiripiripiradinha, ela tá maluca, ela tá doidinha. Piripiripiripiripiradinha, ela tá doidona, fora da casinha. Vá! Muito bem, piradinhos às vezes andamos. Ora, 14 horas e 8 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. E eu, à volta das 15 horas, cá vou dar a minha receita. Hoje vai ser uma bebida para bem-estar da nossa saúde. Ora, então, até lá, vamos ficar então agora já com o nosso Jorge Ferreira, Não há amor como o primeiro. Assim é que é. É verdade. Ora, então, boa continuação. Estamos a meio da semana. Estamos de risco ao meio, como estou-me a dizer, porque a quarta-feira é meio de semana. Ora, então, até já.

Com os meus olhos. Conciel, 96.2. La FM en couleur. Ora, muito bem, 14 horas e 25 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcaciel 96.2. Ora, então vamos ficar com o Malhão Traçado, Grupo Folclórico do Minho, assim é que é. Este vai ser para o Sr. Manuel Pinheiro, que gosta muito de ouvir as nossas emissões e sempre ligado à Rádio Arcaciel. Ora, então, para ele e para da parte dele, para ele, e que ele gosta muito de folclore. E então vai aqui para toda a família, para a sua esposa, seus filhos e todas as pessoas que o conhece, espalhado pelos quatro cantos do mundo. E umas boas férias neste momento, se encontra em Portugal. Ora então, vamos escutar, fiquem bem, até já. Bailão, onde a mulher é que manda e só ela pode. põe a mão. Essa festa vale tudo, a rainha é a mulher. Só ter casado ao viúvo, tudo canta com prazer. Ai, ué, xerim, ai, ué, garota bonita, mulata, logarina, barona, lola, dona. Ai, ué, xerim, ai, ué, garota bonita, mulata, logarina, barona, lola, dona. Fui dançando a mutamba, descalei com atenção aquela bela barona que me acenou com a mão. Eu então enchi o peito, minha irmã eu redobrei. Olhei a dama direito, assento desassentei. Do travão guinchou a roda, abre a porta com cuidado. Me encheu a pista toda, me deixou bem bofocada. E ué, xeri, ai ué, garota bonita, mulata, logarina, barona, lola, dona. E ué, coração tremeu. Ai, ué, xeri, ai, ué, garota bonita, mulata, logarina, barona, lola, dona. Ai, ué, xeri, ai, ué, garota bonita, mulata, logarina, barona, lola, dona. No outro dia lhe topei na avenida marginal. Xeri, xeri, eu grindei, meu empenho foi total. Hoje ando à procura da garina que passou. Meu coração não tem cura, meu xindunga ela secou. Ai, ué, xeri, ai, ué, garota bonita, mulata, logarina, barona, lola, dona. Ai, ué, xeri, ai, ué, garota bonita, mulata, logarina, barona, lola, dona. Pão e vinho sobre a mesa. E se a porta humildemente bate alguém, senta-se à mesa com a gente. Fica bem esta franqueza, fica bem, que o povo nunca desmente. A alegria da pobreza está nesta grande riqueza de dar e ficar contente. Quatro paredes caiadas, cheirinho alecrim, um cacho de uvas douradas, duas rosas no jardim, o São José das Azulejos, maias do sol da primavera, uma promessa de beijos, dois braços à minha espera. Portuguesa, no conforto pobrezinho do meu lar, há loucura. Olha serem cheio de pureza, de amor, paixão e coração. Mudinha flor, por causa desse minha dor. Mudinha amor, paixão e coração. Mudinha flor. Fazer-me só loucura, mas com um olhar sereno, cheio de pureza, és com ternura, que tá fazendo só loucura, és com um olhar sereno, cheio de pureza. Cantando lindas cantigas. das cantigas à borda da sua amada. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Casamento é só na portada. Que louco vai, bota um flan, Rosinha. Você quer em casa, me vou de casa. Se crê esperar, de esperar, mas esperar, minta casa que louco vai, chama que menina, mami Jorge, manda aquele recado. Rosinha gosta de mama, crevo teu, mas esperar, minta casa que casamento é só na portada. Ei, Rosinha, ei, Rosinha, ei, Rosinha, o casamento é só na portada. Rosinha, você quer em casa, me vou de casa. Se quer esperar, me esperar, mas esperar, minta casa. Que louco vai, chama que menina, mami Jorge, manda aquele recado. Rosinha gosta de mama, crevo teu, mas esperar, minta casa que Rosinha, ei, Rosinha, os casamentos é só na portada. Pois é, ora 14 horas e 49 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Ora, e aqui vamos ficar então com Senhora Dalmontão, Alexandre Faria. Esta vai ser para todo o auditório, para todos os animadores e para todos os doentinhos espalhados pelos quatro cantos do mundo. E para todo para o nosso florentino amigo e para todos aqueles que passaram por aqui por nossos estúdios da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Ora então, vamos escutar. Ficam bem, até já. praiana. Senhora do Almutão, oh minha linda Rayana, virai costa da Castela, não querais ser castelhana. Virai costa da Castela, não querais ser castelhana. Olha a laranjinha que tem caído. Senhora, Ora, muito bem, 14 horas e 56 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, e agora vamos ficar com o nosso Joaquim Sena, que vai nos interpretar a sua música, linda música, Agradeço a Deus, assim é que é, para a sua mãe e para as suas irmãs, para seu irmão, sua cunhada, todas as suas sobrinhas, sobrinhos, para toda a família Dias e para todas as pessoas amigas e para todo o auditório da Rádio Arcanciel 96.2. E para os animadores, o meu muito obrigado. E para... Então vamos ficar com o nosso Joaquim Sena. Eu agradeço a Deus. Até já. Chegaste ao mundo, fiquei tão feliz. Deus me enviou o anjo que eu sempre quis. Tu ficaste a meu lado, no bem e no mal. Foste sempre o meu orgulho, a filha ideal. Estavas em meus braços, tudo era melhor. Não havia mais tristeza, só havia amor. Sempre ficaste a meu lado em tudo o que eu fiz. Vai eu para onde for, levo-te sempre em mim. Que te conduz ao caminho da luz. dor se te portas mal. Ai, por favor, vou ter de te dar e tu vais levar pancadinhas de amor. Todos os dias era uma aventura. O que eu queria era andar na festa, mas eu não sou. Française 2. La FM. La FM en couleur. Muito bem, ora 15 horas e 5 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcancel 96.2. Ora então, vamos à minha receita de hoje. Vai ser um refresco muito bom para a nossa saúde, porque agora está calor e convém então bebermos assim umas bebidinhas ao mesmo tempo que nos faça bem à saúde. Ora então, para aqueles que têm colesterol, os triglicerídeos, E um bocadinho de gordura a mais, que às vezes não gostamos, não é? Para quem tem um bocadinho de gordura a mais, isto é uma bebida muito agradável para isso, e saudável. Então vamos mingar, se beber, e vamos ter um colesterol que nem vamos precisar de medicamentos, para quem tem o colesterol. Ora então, vou começar. Então pegamos numa garrafa de litro e meio de água, mais ou menos, não é? Se vir que consegue pôr os ingredientes que eu vou dizer lá dentro, tudo bem. Mas se não, pego, deitam numa cantra, de vidro ou de plástico, como vocês quiserem. Deitam a garrafa de litro e meio de água lá dentro. E vamos então meter os ingredientes necessários para a nossa boa saúde. Então, pegamos numa berinjela, se for pequena, lavam-na e cortam aos bocadinhos, pequenos, todos lá para dentro, toda lá para dentro. Se for grande, cortam a meio. Deitam para dentro daquela litro e meio de água. E depois, de seguida, pegam um limão daqueles verdes, um limão verde, ao amarelo e ao verde. Então, de preferência, o verde, que tem mais ácido e então sempre faz mais efeito rápido. Mas pronto, se não tiver verde, façam com um amarelo. Espremê-lo bem lá para dentro e, se for na cantra, podem deitar lá também as cascas, depois de espremido, podem lavá-lo primeiro, não é? Depois cortam, espremem lá para dentro o sumo e pronto. E depois vão mexer com uma colher de pau, com a colher como vocês puderem, mexer e põe ao frigorífico. Quando tiver sede, vão lá e bebe. Quando acabar essa garrafa, não é preciso bebê-la toda num dia, não é? Porque não vamos a Roma num dia, não é? Então, pode deixar para outro dia no frigorífico. Agora está calor, convém, está fresquinha, não é? E então, vão bebendo. Conforme vão tendo sede, vão bebendo um bocado dessa água. Não vou dizer para beber só dessa água, não é? Um bocadinho do vinho, a refeição, vinho tinto, verde, que é muito bom, fresquinho. O branco também, muito bom e fresquinho, em fresco. Então, ora, uma boa continuação de uma boa tarde. E aqui está a minha receita para vocês se manterem todos na linha e com boa saúde. Quando acabar aquela garrafa com aqueles produtos, vocês pegam e fazem a mesma dose. Até que não vale a pena beber sempre, toda a vida, não é? Mas de vez em quando convém fazer uma dosezinha dessas para beber mais ou menos uma por semana. Ponto, repartida por um bocado de cada vez. Ora então, uma boa continuação de uma boa tarde. E aqui vamos continuar com a boa disposição e a boa música portuguesa. Ora então, eu tenho agora aqui uma desgarrada dos casamentos, do casamento. Ora então, toca e dança. Ora então, vamos aqui ficar com a desgarrada para aqueles que gostam de ouvir as desgarradas. E muito bem, eu também gosto de apreciar algumas. Outras não têm piada nenhuma, mas pronto, temos que aceitar tudo o que vem. Ora então, uma continuação de uma boa tarde e até já. Queria-te convidar para vires ao meu casamento. Assim, olha que eu amo a ela e ela ama-me a mim. Acredito que seja assim, acredito que seja assim, mas só tu é que não vês. Mas só tu é que não vês. Toma cuidado com as mulheres, elas não são boas. Ela tem assim como tem por mais três. Está calado siamês, está calado siamês. Não me desejes miséria, olha que a minha noiva ainda é mulher séria. Tu não digas mal dela, que eu chego te a dar um papelo. Tu estás a até me cai o cabelo com tanta usei, a defesa preparei e ataco de fininho. Ela também me contou o quanto eras para aqui. Já estás no mau caminho. Ela ainda é minha amiga. Podes crer que de vez em quando ela ainda me liga. Mas não quero causar intriga. Esta hora é para acabar. Foi um prazer estar contigo e te voltar a encontrar. Deste Tiago Maroto, um abraço vou deixar. Obrigado, meu amigo, por esta linda desgarrada. Termino a minha quadra com um grande obrigado do Maroto e do André. Um abraço apertado. Carcavelos, andam meninas de bem, na barraquinha dos lelos, vendo as malas que lá tem. Quero uma para mim, tenha ou não tenha alça, meu amor, dá-me lá uma que nem parece que é falta. Eu quero uma mala chique, eu quero uma mala chique, eu quero uma mala chique, com um fila na boutique. Eu quero uma mala chique, eu quero uma mala chique. Coisas do fogo.

nem nesse que ousa, não resistiu ao whisky. E para se tornar famosa, quis dançar o twist. Ao dar um jeito partido, a coluna vertebrada era um prazer de químico. Ui, coisa novidade. Esse bebê de certeza não é meu, a sua filha com outro teve prazer. Disse de nada ao meu genro, tu não vês, mesmo à distância um bebê também se faz. Sei teu sogro, a tua mulher se fez, não digas nada, tens juízo, meu rapaz. Sei o teu sogro, a tua mulher se fez, não digas nada, tens juízo, meu rapaz. Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? 2 anos lá fora, ele meu não é. Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? estranho se ela fez amor com o outro. Bendita a hora quando de casa parti. Lá respondeu, ouve aquilo que eu te digo. Sei muito bem que dois anos tempo é. Se foi com o outro, pensou que era contigo. Por isso tu és o papá do bebê. Se foi com o outro, pensou que era contigo. Por isso tu és o papá do bebê. Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Dois anos lá fora e ele meu não é. Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Quem é o papá desse bebê? Dois anos lá fora e ele meu não é. Ai, compadre, a ver esta moenga. Estou lá fora há dois anos por causa desta crise e dizem que sou eu o papá. Que pouca vergonha. Esta sogra está cada vez pior, meu Deus. Pois é. 15 horas e 42 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu vou aqui passar uma linda música de Apazão, a Bela Portuguesa, para todas as senhoras que estão à escuta da minha emissão aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel. Ora então, para Manu de Arujo, para as suas colegas de trabalho todas e para todas as outras que eu sei que são muitas que estão sempre à escuta da nossa emissão. Para a Dona Clara, que se encontra lá para cima, para Sará, no seu estúdio. E para ela, um grande beijinho da minha parte, que está sempre junto da nossa Rádio Arcanciel 96.2 para ouvir as nossas emissões. Por mim, muito obrigada e um grande beijinho da minha parte para todas vocês. Ora então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. A Bela Portuguesa, que é assim mesmo. Das mulheres que Deus pode criar. Ai, a saudade e a esperança de um dia voltar perto e abraçar. Eu sei, és a linda portuguesa com quem eu quero casar. Já corri o mundo e não encontro outro igual com quem eu queira ficar. É mais formosa, mais gostosa das mulheres que Deus pode criar. De um dia voltar para te abraçar. Já corri mundo e não encontro outro igual com quem voltar para te abraçar. Não tenho a certeza de qual eu gosto mais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores que em nada são iguais. Que até parece o sol da minha loucura, mas a outra é tão morena, tal qual um homem quer, pois embora mais pequena, ela é muito mais mulher. Eu tenho dois amores que em nada são iguais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais, mas não tenho a certeza de qual eu gosto mais. Eu tenho dois amores que em nada são iguais. Meu coração continua sem saber o que fazer. É melhor amar as duas sem uma de outra saber. Que este encanto não se acabe, eu já pensei tanta vez, pois enquanto ninguém sabe, somos felizes os três. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ora, muito bem, 15 horas e 49 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, para todos aqueles que estão, homens, que estão à escuta da minha emissão da Rádio Arcanciel 96.2, ora então para aqueles todos que estão ligados à nossa antena da Rádio Arcanciel, ora então vamos ficar e estava a assar sardinhas, porque agora acende-se os fogareiros para modo grilhar, fazer-se bons grelhados para comermos com uma boa salada, né? Então, para eles todos, cuidado, estava a assar sardinhas. Escutem bem, até já. Para todos vocês, homens, que estão à escuta da minha emissão, a Música da Glória, das 14 às 16. Então, até já. é, para que isso não aconteça, têm que ter cuidado. Ora então, vamos ficar aqui com o nosso Fernando Martins, o nosso grande artista que nos alegra por esse mundo adiante muitas vezes. Ora então, vamos ficar com Felgueiras é Minha Terra, a pedido de Maria de Fátima, que é da terra dele, do Felgueiras, que gosta muito de o ouvir. Sempre que pode, está ligada à nossa antena da Rádio Arcancel 96.2. Era então para todo o auditório e para todos os animadores. Aqui vai Fernando Martins, Felgueiras é a nossa terra. Até já. Ora, muito bem, assim é que é. Ora então, assim cheguei ao fim da minha missão, espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia, na companhia da Rádio Arcanciel, 96.2. Ora então, continuação de uma boa tarde e um bom fim de semana, e para a semana cá estarei, se Deus quiser. Mas mesmo assim, vamos ficar com o hino de Portugal, aqui dos estúdios da Rádio Arcanciel, para todo os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo. Para todos nós portugueses, o hino de Portugal dos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Então, vamos escutar. Fiquem bem, até já. A continuação de uma boa semana e um bom fim de semana, e para a semana cá estarei, se Deus quiser. Um beijinho da minha parte e uma boa viagem para todos os imigrantes que estão a partir, para cada qual para os seus lados, não é? Que tenham boa viagem e um bom regresso. Conhece que a lei do financiamento dos partidos deve ser clarificada. Se há dúvidas, se clarifique, mas que há ali, obviamente, uma interrelação, uma interpenetração entre